Yeah, Antrax 2012, 2013. Yeah. Quanto tempo vai demorar pra perceber que não é só isso, que vai muito mais além de tudo que já é conhecido? O mundo gira e não para, pessoas já se foram faz tempo. Eu não posso ter certeza se aproveitaram os momentos. A humanidade evoluiu em alguns quesitos interessantes, mas por outro lado regredindo em questões mais importantes. Hoje eu falo com qualquer um em qualquer parte do planeta, mas ainda tenho brigas dentro da minha própria residência. Os pais não falam com os filhos também não respeitam mais, preferem a companhia da rua e a tradição ficar pra trás. Parece estranho que apenas vem pra casa pra dormir, depois de uma noite alucinante aonde pareciam felizes. Não tem ninguém pra reprimir, pra dizer o que pode ser feito. Não tem ninguém pra ser do contra, não tem ninguém pra mostrar o direito, o que deve ser seguido. À noite não existem leis, você faz o que você quer, tudo depende de vocês. Lá fora é diferente, não é como dentro de casa, onde você está sossegado e protegido pelo patriarca. Será que vai acabar? Vai ficar como está? Será que o fim vai chegar? Será que alguém sabe o que vai acontecer? Será que alguma previsão de fato vai esclarecer? Será que vai acabar? Ou vai ficar como está? Será que o fim vai chegar? Chegar com vida é uma vitória, desse jeito que o mundo está. Só basta uma faísca pra diversão se transformar em rivalidade, em ódio supremo. Alguém está vendo a pancadaria deliberada que está acontecendo? A atração do novo mundo, o incentivo. Acabaram com a infância, com os sonhos daquele menino. Já tem o manual sonoro da promiscuidade. Não tem mais nada pra descobrir, tudo caiu na banalidade. Os genitores não têm função aqui no mundo moderno. Então seja o que alguém quiser e que o fim esteja perto. Cada vez me sinto mais estranho, os anos se multiplicam. Tudo mudou rapidamente, somente a história explica. Fico triste por não ter acabado tudo naquele dia em que tudo indicava que isso aconteceria. O que alivia minha alma é saber que ainda resisto e que no caminho encontro pessoas que também pensam isso. Por isso ainda sigo essa estrada perigosa, onde encontro com demônios, mas mantenho a atitude honrosa. Será que vai acabar? Ou vai ficar como está? Será que o fim vai chegar? Será que alguém sabe o que vai acontecer? Será que alguma previsão de fato vai esclarecer? Será que vai acabar? Ou vai ficar como está? Será que o fim vai chegar? Será que alguém sabe o que vai acontecer? Será que alguma previsão de fato vai esclarecer?